Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Jesus Cristo voltará. Ahá. Pode confiar. Confia. Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia. Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia. Pra não ser pego de surpresa. Jesus é a verdade que me conduz. Onde as trevas és a minha luz. Contigo tenho paz no meu coração, pois neste mundo tenebroso não há salvação. No seu caminho sempre hei de andar, pois me dá da vida eterna eu não posso descartar. Já passei por muita provação, mas todas elas me deste a solução. Sem o Senhor minha vida seria vazia, não teria paz, muito menos alegria. Andava sem direção, como marionete do diabo sem perdão. Quantas vidas não querem o seu amor? Vão pra condenação, isso não é caô. Isso não é caô. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia, pra não ser pego de surpresa. Não viva uma vida louca não, só Jesus coloca paz no seu coração. Correria todo dia a dia pra sobreviver num mundão que não dá estia. Quantas vezes pensou em roubar ou até mesmo traficar, vendo seus manos sendo mortos por nada. Mas infelizmente tão na parada errada. Sua coroa em casa, em oração, pra Deus levar seu filho da escuridão. Da escuridão. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Você é guerreiro e nisso eu ponho fé. Jesus te capacita, te coloca em pé. Neste mundo terás aflição, não temas, Cristo te sustenta com suas mãos. Mesmo que falte o leite e o pão, não desista, pois a vitória está perto, irmão. Não se esqueça, Cristo é que está na direção. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Um dia, o mano abriu seu coração, escutou a voz de Cristo e saiu da escuridão. Quem sabe, hoje você está na treta errada. Dê oportunidade pra Cristo, tenho certeza que a sua vida irá mudar. Então, você e sua família nas ruas de ouro com Cristo irá andar. Em João 8,32 escrito está: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paz. Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa. Confia, Jesus vai voltar, confia. Ele voltará, confia. Confia, confia. Pra não ser pego de surpresa.